Não. Aê, aê, ondói. Tá saindo aí? Aê. Chegando na moral, aqui não pode vacilar. Mano, Cletus na área aí, vindo Guará. 102,7, a onda está no ar. Rádio Livre Alternativa, que não tem jabá. Sintonizando no seu bairro, por a diversão. Cipa, mudando a radiodifusão. Software livre para transmitir. Nada de Bill Gates, vamos de pinguim. Hip hop, reggae, rasta, sou rock and roll. A vida é cheia de morteira, aqui não tem caô. Não toda seleção vai pra Transamérica. Deve ser da Patiflema que assiste a América. Nosso set list não é pra bote. Nossa cor é livre, né? Azul marinho. Tá sentindo falta de chororó e chitãozinho. Sai pra lá, peãozinho. Manda. Sai manda. Pra lá, peãozinho. Topzinho, Transamérica. Vindo pro meu lado, não, nem cola. Eu sou o ouvinte errado, vaza daqui. Patezinha, transpedágio. Não quero adesivo, não quero o contágio dessa sintonia decadente e poluída. Fedendo a jabá muito prostituída. Mas se quiser tomar atitude, ainda tá em tempo. Prepara a defesa pro seu julgamento. Vê com quem cê anda, vê com quem cê se mete. Vem pra Radiola 102.7. Vem mudar pro filme, mudar sua conduta. E assim cê vai deixar de ser uma filha. Peraí, eu tava xingando a mina outra vez, concorde. Só dá um toque e fala real. E aí, cê acha que as patizinhas vão se amarrar nesse toque? Só dá um toque e fala real. Não. Filha da puta. 102.7, Rádio Viola FM. Topzinho, Transamérica, vindo pro meu lado. Não, nem cola. Eu sou o ouvinte errado.